Se na sua estrada só existe espinhos, se o mundo inteiro está contra você, saiba de uma coisa: Cristo gosta de você. Olha, não fique triste, Cristo gosta de você. Olha, não fique triste, Cristo gosta de você. Estás sofrendo grandes calúnias, se as tuas lágrimas estão a correr, nunca se esqueça, Cristo gosta de você. Olha, não fique triste, Cristo gosta de você. Olha, não fique triste, Cristo gosta de você. Cristo gosta de você. Cristo gosta de você.